fez acreditar também. Quanto mais o tempo passa, mais eu penso em você. Mesmo tudo dando errado, ainda quero te ver. Ainda quero te ter, poder sentir você. Meu maior prazer foi poder te conhecer. Vendo o anime no quarto, cê sabe que eu te amo. Nosso amor transbordou e criou o oceano. Beat, cê sabe que eu mudei pra ti. Só depois que eu fui perceber quem foi que mudou por aqui. Então beat, não me engana, sempre fazendo esse drama. Se eu tô contigo, juro que eu nem ligo pra fama. Se eu tô contigo, contigo contando essa grana, a gente transa queimando essas gramas. Cola no meu quarto que a gente se pega hoje. Pode ser pra amanhã, só que eu vou tá ocupado. Sou um homem de negócios tramando contra o estado. Passei por 7 países, em todos sou procurado. Então deita na minha cama que eu faço valer a pena. A vida não é um filme, mas a gente rouba a cena. Eu quero ter a certeza que você vai ser a certa. Demorei pra te encontrar, então se aquieta, viu? Eu andei por toda a cidade procurando seu amor. Hoje em dia eu me encontrei no conforto do calor do seu abraço apertado, seu sorriso que me prende. É tudo que eu pedi pra minha estrela cadente. Então fica aqui em casa, vamos assistir TV. Tu sabe que eu tô gamado, eu só quero você. Eu quero poder te ter, quero sentir você. A noite toda na sacada, é só eu e você. E quanto mais tempo passa, mais eu penso em você. Mesmo tudo dando errado, ainda quero te ver. Ainda quero te ter, poder sentir você. Meu maior prazer foi poder te conhecer.